Verdade, pelo menos mais 4 vítimas. É o segundo assalto realizado durante apenas a manhã de hoje. No último final de semana, a polícia contabilizou 5 situações que foram oficializadas na delegacia, mas esse número pode ter sido 2 vezes maior, porque muitas pessoas acabam não comparecendo à delegacia de polícia civil, não oficializando essa denúncia. A situação de hoje envolveu 2 turistas que estavam na região da Ponte Internacional da Amizade. XAC era a placa do veículo, pelo menos as letras, de uma van que estava a caminho do Paraguai e ofereceu uma carona por R$ 2 por pessoas. Esta van de cor prata e estava ocupada por 2 indivíduos. Foram rendidos os turistas com facas de serra e chaves de fenda. Pelo menos R$ 7.000 em moeda brasileira e dólares foram levados pelos criminosos. A informação é de que uma outra van de cor escura, com placas bastante semelhantes à que nós citamos aqui, foi usada também durante o primeiro assalto no período da manhã. As características dos indivíduos é a mesma, tanto em uma situação quanto a outra. Nós vamos acompanhar essa situação e amanhã traremos todos os detalhes aqui na programação CBN.